A Sura do Socorro. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória, e vires os homens entrar na religião de Alá em turbas, então glorifica com louvor a teu Senhor e implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório.